I'm not afraid to die. Thank you. não nascem amarradas. Elas soltam, se beijam, se desolam. Eu sou livre por vezes, thank you. Thank you. Thank you.